sinal de 3 milhas e meia, o Alfa Delta. E o 3? Achou, travou. Pouso autorizado, 17, uma centena com 12. Autorizado pouso, Alfa Delta. 345, controle, 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Boa tarde, 35491, na sua identificação. 19-8. 5415, contato radar, suba para o nível 940, saída coral. Unidade uma coral, dá pra ver? Afirmativo, 5415. Obrigado. 91, autorizado chegada a AMAN, desça para o nível 050, QNH 1 é 0 no 1. 050, 1011 com a chegada a AMAN. 6201, Centro Recife no 251, no 3325. Luna 273, Duna, completa aproximação, torre no 895. 895, 273, boa. Gol no 856, da presente Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, stand, gol 1856. E pronto, ponto 010. Dois zero meia, autorizado, a linha de colar no zero, vento a centena 15 nós. Vem decola aberta, Torre Salvador, muito boa tarde, voo no 273, tá no localizador com capa vista. Gente no 273, continue aguardando pista livre, 1011 no ajuste. Aguarda, 273. Tango Tango aos 47, prossiga até o pátio 5, frequência livre estacionar, boa tarde. Confirmar esse campo, quanto 206? A linha decola, 120 com 15. Grato. Nada. Pouso autorizado, 90, 120, 15, 9, 1012 no ajuste. Ah, livre posto, voo 1273. 206, decolado de Salvador 49, controle 19-8, bom voo. Obrigado, senhor. Bom dia, bom final de semana. Senhores também. Salvador, muito boa tarde. 4206 ao 350 pro Caracaju. Azul 4206, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUC. PUC, 350. 1856 Centro Recife no 2085 no 2545. O 2685 e 12545. Boa tarde. No 273, eu 51 no direito, 219. Direita, 219, 273. Solo Salvador, boa tarde, gol no 273, livrou na sua escuta. No 273, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette até o 01, 273, obrigado. Gente, após a posição toque, desce 2000, reporta estabilizado no ILS. 5491. Solo Salvador, trip 5464 para puxa estacionamento, parte 3. 5464, parte 3, autorizado, chama táxi. Vai dar táxi, 5464. Do 4206, Centro Recife, no 2085, no 2545. Confirme, Salvador, foi 4206? Afirmativo, no 2685, no 2545, Centro Recife. 2685, 2545, grato. O Delta ciente, vou para o farol de Tapuã, reporte para descida. Papá Romeu, papá, Juliette, papá Eco, CIE, qual pátio? Autorizado para CIE, 500 pés, decolada 197, curva esquerda, lampião norte, controle 11980, aciona 0197. 11980. o resto da autorização? Responder. 0117. A bordo no pátio 4, saneamento táxi 14-1895. Abatango Papa Vitor Bravo, autorizado chega da Mari, desça para o nível 050, NH1-092. Então, 050 da Mari, assim. Autorizado ITAP, Papa Vitor Bravo. Táxi 354-64.50 a bordo, 3:50, alternando Recife. 5464, táxi em frente, 41 no Índia, ponte 0-0-2, 2-0-5, altímetro no 0-2. Passe em frente, passe principal, Alfa Índia, ponte 0-0-18-953-54-64. Paulo Salvador, boa tarde. Gol 1567, cliente da Romeu. Posição gate 04, posição para Brasília. 1567, Brasília autorizado, 360, piso 17, decola 10, curva direita, arbor, eleça, controle 19980, sendo 5072. Autorizado Brasília, nível 360, upper Zulu 17, decola dando 0 com curva direita, controle 1998, transponder 5072, saída arbor eleva, gol 1567. 1567 está correto, já um push back acionamento. Demora quando pronto, gol 1567. Chegou 491, estabilizado. Vip 5491, completa aproximação, torre na noite 95. 1895. Cola. A linha decola. 464 autorizado, ingresso de decolagem 1-0, vento Salvador 1-2-0 graus, 1-2-9, ajuste agora 1012. A linha decola, triplo 54, 64. Salvador, boa tarde, 35491, estabilizado. 5491, continue aguardando pista livre, ajuste 1012. 7, aguardando. Decolagem. Diga. Juliette Papa Eco, chame a torre na noite 95. 95, Torre Salvador. Siga. possível, ok? Já tá acionado e pronto? Gente, direto, comprou a norte, o ajuste 1012, 120, 129. Quatro nove uno, pouso autorizado 90, vento Salvador 10 graus, 129, informa o Robson 44, está colando a 17 com Pro Norte. 7491. Macaco Delta, prossegue em condições visuais, Torre Salvador 1895. Até Pro Norte, agora as instruções e transferência de Juliette para Paiaco. Delta, ciente, reporta Plan, para prosseguir pela direita para 17. Juliette, papai, eu chamo controle, 19-8. Não, controle 19-8, papai, eu agradeço o momento. Boa. Confirma o vento para o trip 5491. Uma centena com 10. Obrigado. Mike Eco Delta, pela direita para 17, reporte para gerar base. Delta, reporta lá para girar base da direita. Meu, Juliette Papaeco, 1.000 pés, confirme Serra Índia com Índia. Gente, reporte na final para pouso. Papa Vitor Bravo, desça para 2.000 pés, que nega 1-0-2, Calívia LS, rei da pista no zero, reporta estabilizado. Estabilizado, beleza. Ele copiou o papaco? Prossiga. Tem frequência aqui em Serra Índia com Índia, o papaco? Confirme. Você tem alguma frequência aqui em Serra Índia com Índia? Negativo. Grato, Eco. Trip controle, 1-2-1-9. Eu solo 1-2-1-9, trip 5491. Ciente da Romeu, na posição 05, para a Copa de São Paulo, Guarulhos. Tá 3897, autorizado Guarulhos, 340, o Pesolo 1-6. Recorda 1-0, curva direita, Nandael, Leda Bridge, controle 1-1-9-8-0, aciona 5073. Outra 3897, autorizado São Paulo, Guarulhos, 340, Pesolo 1-6. Recolo Dono 0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 19-8, transponde 5073. Correto, já puxei o acionamento. 3897. Solo, Salvador, boa tarde, o trip 5491 livrou via Eco. 5491, Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, grato, 5491. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 9601, temos informação o meu para o Galeão. 601, Galeão autorizado no 360, o Pesolo 1-0, decolador 1-0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1-1-9-8-0, aciona 5066. Autorizado Galeão 360, Rópolis do Lugo 1-0. Recorda 1-0 com curva direita, perfil da El, Leda Bridge. Controle 1-1-9-8-0, aciona 5-0-6. Sobre 098 e transponda 5066. Correto, chama para o estacionamento 098. Mutan 3567, pronto para o táxi, 132 a bordo, 3:50, treinado campinho. 3567, táxi à direita via Índia, ponte espera da 90 Torre, 1895, altimetro 0012. Táxi à direita via Índia, 2295, 0012, 3567. Salvador, boa tarde, Papatango, Papa Vitor Bravo. É a matrícula? Papatango, Papa Vitor Bravo. Papa Vitor Bravo, reporte no externo, ajuste 1012. Não foi entendido por gentileza? Reporte no externo, ajuste no 012. 1012 vai reportar passando externo, Papatango, Papa Vitor Bravo. Delta 07, frequência livre estacionar. Papa Vitor Bravo, autorizado pouso 190, vento 120 graus, 129. Tive pouso 190, Papa Tango, Papa Vitor Bravo, está baixado o trabalho. Salvador, boa tarde, Stan 3567, pronto, ponto espera no zero, visual caradável no final. 3567, após o pouso, tráfego na curta, ali mantém. Pouso aeronave na curta, ali mantém o no zero, para 3567. 1601, pronto para pushback, estacionamento. 9601-02, autorizado, chama táxi. Gente. Trip 5465, versão Trip 5464, copiou o controle. Sem Recife, 126, decimal 85, alterna 12545. 12685, 12545, Trip 5464, boa. Solo Salvador, boa tarde, está passando o Papa Vitor Bravo, está ligando na época. Papa Vitor Bravo, boa tarde, sou eu, Pátio 4, conhece o caminho? Afirma, então só pode ingressar na Alfa, ingressa na Juliette, contorna o Pátio 1 e chama novamente na Lima. Então Alfa, Juliette, contorna o Pátio 1, vai chamar para adentrar a Lima. Salvador, muito boa tarde, Papa, Uniforme, boa tarde. Autorizado Maceió, 210, posto 677, decola 10, curva esquerda, Pulga, transição Aracaju, controle 11980, aciona 5002. Curva à direita, saindo da Pulga, Aracaju. 198 é o controle 502, é o transporte de Papa-Pipa. Pulga, curva esquerda ou direita? A esquerda. Esquerda. Uniforme mais uniforme, qual o pátio para o B? A pronto para acionamento. C98, grato. Change, agora chama a torre. 1895, acionamento de táxi. Salvador, 3567, no perfil Arbor. Então, 3567, boa tarde, contato radar da decolagem, saída Arbor Elefa, suba para nível 380. 380, Arbor Elefa, 3567. Autorizado Guarulhos, 360, Verzulu 16, decola da 10, curva direita, da Elleda Bridge, controle 1998, aciona 5110. Siga Lima Mike, reporte na Quebec. Lima Mike na Quebec, mantém sua frequência? Afirmo, na minha escuta. Vai pro Pátio 4, pode. Tá ouvindo, Dona? Confirme. Vai pro Pátio 4, vai Quebec Pista ou vai via Novembro? Quebec Pista. A Mike entra a Quebec e a Novembro tá fechada. Ah, ok. Muito obrigado. Vai chamar para cruzamento da Quebec. Então, vamos ter que ver. Desculpe, olha, tá condicionado ao tráfego da companhia assim que iniciar o táxi. Bom, Salvador está 3897, pushback acionamento posição número 5. Estou 389705 autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. Alô, Salvador, Luna 601, está pronto para o táxi, seu bid 122, tem 3 horas e 40, alterna com fim. Qual alternativa? Com fim. Autorizado, táxi, direito, via Índia, ponte 090, torre 1895, altímetro 9012. Respeito 95 com 1092, é o gol 1601, obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1567, autorizado, push, chama táxi. Mesmo que se der vai para o táxi, gol 1567. Trip 5219, vitória da conquista autorizada, 200 direto. É cola da 10, curva direita, Ana Arbor, Elefa. Controle 11980, aciona 5051. Ok, autorizado então 200, Salvador, vitória da conquista. Decolagem 10, direita, Arbor, Elefa. O controle 1198, transponder 5051. Correto, eu puxo para o que está na minha. Solo, Bona 273. 273, confins, autorizado, 360, autorizou 16. Decola da 10, curva direita da Eule da Bridge, controle 11980, acionando 5077. Autorizado para 360, autorizou 16. Decola da pista 10, com curva direita da Elve da Pista, responde a 5077, controle 1198, bombom 1273. 1273, correto, chão, puxa o estacionamento. Camarão, estamos com 21. Solo, Xanar, 6, 259, no 06 para puxa o estacionamento. Autorizado, chama táxi, 6259. Autorizado, deportará para o táxi, 6259. Papa Vitor Bravo, ciente, 70 sinalizador. É o gol 601, boa tarde, tá no ponto, peraí, toca. 601, autorizado, ingresso, decolagem, 120, 12 e 9. TV, decolagem, gol 601. Gol 1567 para o táxi com 8-0 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. 567, táxi autorizado, direita via Índia, ponte espera da 10, torre 1895, altímetro 012. Táxi via Índia, ponte de espera da 10, 1895, altímetro 012, voo 1567. 3567, ciente, agora com Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 1260, muito grato. Torre Salvador, boa tarde, gol 567.0 da 10 pronto. 567, ali mantém. Ali mantém 910, gol 1567. 1 no Índia, ponto 0 da 90, torre 1-1-8-9-5, altimetro 90-2. 8-5-6-12, já 1-6-2-4. 3-8-9-4. Pesado. Obrigado. Gol 1-6-0-1 decolou. Aos 2-2, 19-8, bom voo. 19-8, boa noite. Controle, boa noite. Gol 1-6-0-1 está livrando 2.000 na sua escuta. Gol 1601, perfil da EL, contato radar, nível 360, autorizado Leda. Ok, EL, da EL, Leda, nível 360, gol 601. Só confirmando, mantém o perfil da EL ou voa direto Leda, o gol 1601? Autorizado direto Leda, da presidente. Obrigado. Salvador, está 3897 para o táxi com 205, 4 horas alternando Galeão. 3897, táxi à direita, ponto de espera da 1-9. Corrigindo. Será que está em frente, bate 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1895, altímetro 1-0-1-2. Em frente, a Índia no ponto de espera 1895, tem uma passagem. Boa tarde, eu chamei a 259, 1-0. 259, ali mantém. Ali mantém, né, 259. Sete, 25, controle 198. 98, boa. 1667. Sou Salvador, boa tarde. Eu vou ao 567, decolou 1700, saída Arbor. Gol no 567, contato radar, saída Arbor, nível 360. 360, saída Arbor, gol 567. 3894, desça para 2003, ajuste 9092, autorizado LF, reporta estabilizado. Com 1012 até 2000, vai informar a estrada, tá 3294. É dúzia, ataque autorizado, reporte no ponto de espera. Três, dois, cinco, nove, autorizado, decolagem, uma centena, 12 nós. Esse é o número, cinco, nove. 3897 vai ter que aguardar 3 minutos após o Avianca, também perfil de saída do mesmo. Gente, dá 3897. Sete autorizado, ali mantém. Ali mantém, 3897. Forma com uniforme, autorizado ingresso, reporte aliado e pronto na 35. Nove, decolar 229, controle 198. 198, menor de mais, boa tarde. Controle, boa tarde, senhor. 259, contato radar, saída da EO, nível 3 de mesa. Confirme. Perfil da EO, nível 3 de mesa, chanel 259. Contato 360, perfil da EO, 259. Bono 601, chame Recife, ano 25, decimal 1. 25, Bono, boa tarde. Autorizado LS, reposto estabilizado, TAM 3894. Uniforme autorizado, decolagem, uma centena com 10. Oito, autorizada a decolagem, uma centena com 8. Livre decolagem, então, 3897. Uniforme decolado aos 31, 198, bom voo. 198, meu comandante, grato. Meu cordial, boa tarde, esse é o papá, uniforme, Mike, uniforme. Papá, uniforme, Mike, uniforme, boa tarde, contatada, saída PUCA, nível 210. 210, Puka, uniforme. Gol no 567, chame Recife, em 1288, alterna 1260. 288, 260, gol no 567, boa tarde. O controle é 8-2-9, poderá colocar a trupa de brinde. Atente agora. Oito nove sete, os três dois, controle, dezenove oito. Dezenove oito, boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 3897. 3897, contato radar, saída da Uni, 3340. 3940, saída da Elta, 3897. 1894, chame a torre em 1918, decimal 95. Boa. 940? Oi, Salvador, boa tarde, Altan 3894, final da 10. 3894, cheque 3. Baixou e travou. Pouso autorizado, 1-0, vento acerfena com 10, ajuste 1012. 1012, livre pouso, Altan 3894, pista 10. A 3297 informa que a 20 milhas de Salvador vai estar cruzando o nível 125 pela restrição da carga. São 3297, informamos que essa restrição é apenas quando a pista 28 encontra sem uso. Ah, ok, entendi. Mantenha-me escuta, táxi via Alfa. Escuta via Alfa, tá 3894. ajuste 612, ponto espera a torre, 1895. Três, nove, quatro, chame solo, 1219. 3894, táxi Alfa, na da Juliette, de passagem no tráfego da Gol. Após o mesmo, siga portão 03. Correto. Chorame 259, chame Recife, em 1251, alterna 133-25. Recife 251, alterna 133-25, 6259, boa tarde. Juliette 03. 4-0 autorizado, ingresso de decolagem, uma centena das nossas. Solo Strip 5219 para pushback estacionamento. 5219, parte 3 autorizado, chama táxi. Camará, 5219. Fala, Dael, passa 1600. Luna 940, contato radar, saída da EL, nível 360. 360, 940. 3897, chame Recife em 1251, alterna 13325. Então 3897, copiou o controle. Ok, meu 3897. Recife em 1251, alterna 13325. Conta 3325, bora. Papai Uniforme, Mike Uniforme, Sami Recife, Yono 26, decimal 85. Yono 2685, Uniforme. Acionado, pronto para o ataque com 53 no meu vídeo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Excluído no nosso táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera da 90, torre 1 no 9, 5 altimetros no 0 no 2. Táxi 1